nossa, mais um dia sem te ver, parece até uma eternidade. Camei na tua vaidade, no teu sorriso, ele me traz paz, a paz que eu preciso. Sonhos que se perdem no meio do caminho, eu aprendi a engatear, mas sem você eu não sei andar sozinho. Tudo era tão belo do teu lado, tá difícil a caminhada sem você. Nossas pegadas na areia, hoje o mar já apagou. O coração sempre dispara quando lembro de você, meu grande amor. Sim, é muito tarde, é madrugada, eu tô ligado, mas eu resolvi te ligar. Eu sei que você sabe, precisamos conversar. O que é que eu faço? É você que eu venero, dona do meu coração, minha princesa, te espero. Te espero. E acabei acreditando em ilusões. Eu nem pensava em ter e esquecer você. É tipo a noite sem estrelas, um surfista sem as ondas, um artista sem o palco. É tipo eu sem você. E isso assim podia entender. O grande mal que fiz foi a mim mesmo. Sempre escuto sua voz e lembro de você. Sempre pergunto aos amigos como você está. A porta está aberta sempre a te esperar. Confesso, menina, achei que seria pra sempre. Escuto sua voz e lembro de você. Sempre pergunto aos amigos como você está. A porta está aberta sempre a te esperar. Confesso, menina, achei que seria. No mundo imperfeito, você é a perfeição. Queria muito ser perfeito pra poder te merecer. Perdoa se errei, tá rolando o nosso som agora. Chuva lá fora, aprendi, pois vivi, vacilei, te perdi. Vacilei, te perdi. Sempre escuto sua voz e lembro de você. Sempre pergunto aos amigos como você está. A porta está aberta sempre a te esperar. Confesso, menina, achei que seria pra sempre. Escuto sua voz e lembro de você. Sempre pergunto aos amigos como você está. A porta está aberta sempre a te esperar. Confesso, menina, achei que seria pra sempre. Sou um pouco do que faço. Quando eu mesmo não me entendo, às vezes me disfarço. Tento entender as coisas desse mundo. Você é o meu passado, pode ser o meu futuro. Negue o seu perdão, pois estou desesperado. Chorei aos teus pés, sou um louco apaixonado. Te dei a minha vida, não sei se te espero. A saudade continua, o sentimento é sincero. Sempre escuto sua voz e lembro de você. Sempre pergunto aos amigos como você está. A porta está aberta sempre a te esperar. Confesso, menina, achei que seria pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Sempre.